promessas perdidas com o tempo. Por esse amor que insistiu em passar, não adianta juntar os pedaços. O ilusão não tem como colar. Tudo que eu sei dizer é que ainda estou aqui te esperando. E pode acreditar que eu continuo apaixonado, ainda sonhando acordado contigo. Eu continuo apaixonado, ainda sonhando acordado com nosso amor. Está esse meu bem querer? Queria tanto poder te abraçar. Nem foi tão lindo tudo o que passou. As marcas o tempo não pode apagar. Tudo que eu sei dizer é que ainda estou aqui te esperando. E pode acreditar que eu continuo apaixonado, ainda sonhando acordado contigo. Eu continuo apaixonado, ainda sonhando acordado com o nosso amor. Continuo apaixonado, ainda sonhando acordado contigo. Eu continuo apaixonado, ainda sonhando.